Às 17h30 de ontem, foi acionada uma equipe policial para um deslocamento até a rua Itaboraí, no Arroio Dourado, onde o proprietário de uma residência teria detido dois homens que estavam no interior de sua casa. Com a chegada da equipe policial, a vítima relatou que foi informada por vizinhos de uma movimentação suspeita em sua casa e, quando chegou ao local, os dois homens que estavam carregando vários objetos já depositados em um Voyage tentaram fugir para os fundos do imóvel. Na frente da residência, o automóvel permaneceu enquanto os indivíduos que praticaram o crime fugiram, mas foram perseguidos e detidos. William Dene Teixeira, de 18 anos, era o passageiro do Voyage. Ele já tem passagens pela polícia por crime de furto. O outro é um menor, que disse ser morador de Curitiba quando da sua detenção. O veículo e os objetos, bem como os autores da tentativa de furto, foram encaminhados inicialmente para a Delegacia Central de Foz do Iguaçu, onde os procedimentos burocráticos foram realizados e o maior foi encaminhado à carceragem provisória. Já o menor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Especializada do Adolescente, tendo em vista que ainda faltam alguns dias para ele completar 18 anos. A nossa equipe, eles pouco disseram. Completo. William Dene Teixeira. William? Dene Teixeira. William, você já tem passagem pela polícia? Já. Por? Furto. Furto. E de novo foi flagrado numa situação de furto. O que que aconteceu lá? Como é que você se envolveu nisso? Nós estávamos no rio tomando banho. Aí os caras ofereceram R$200 pra nós buscar umas coisas no meio do mato. Aí nós chegamos lá, nós vimos duas trouxas, daí nós saímos fora. Aí o dono da casa veio atrás de nós armado e mandou nós parar, nós paramos, aí pegaram. Quem que entrou na casa tirar as coisas? Não sei. Tava pro lado de fora já, tava indo duas trouxas, já tava preparado. E aquele carro lá é de quem? É dele. Do menor? Tem passagem já, mano? Era do menor, só. Já a versão da polícia é mais completa. Munari, vocês acabaram de dar flagrante em dois indivíduos praticando furto em uma residência na área rural. Como é que foi essa história? Exato, informações repassadas pelo Copom davam conta de que dois elementos haviam furtado algumas coisas da residência e se evadido, então os populares conseguiram deter os elementos aí. Nessa situação aí havia participação de motocicletas e momentos depois chegou a queixa do roubo de uma outra moto nas proximidades. Pode ter relação às duas situações? Pode até ter, mas segundo os rapazes que ali estavam perto, dizem que era uma moto placa paraguaia, né, vermelha. Uhum. Mas não foi encontrada uma moto com as características. E esse Voyage branco ali? O Voyage é do menor, né, estava no nome ali do um conhecido dele e servia para dar fuga para os rapazes aí. Esse menor pode estar sendo usado para tentar despistar a ação da polícia e tentar... Pode ser, ele foi aliciado, né, também o outro rapaz vai responder por isso. Segundo ele, morava em Curitiba, mas... outros dados ali confirmam outra velocidade. Ele já tem passagem por furto mesmo, né? Exato, já tem no DL uma passagem. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.